é um pão com mortadela. Mas lá no meu lanchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bandarado e pão de cena. No leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha da no terreiro e um papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botino de chinela. Se na roça for me aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não me estimulando em linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos um franguinho na panela. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Para o senhor rei do gado, aqui vai minha resposta. O que eu penso a seu respeito, eu não digo pelas costas. O senhor saiu do bar sem ouvir minha proposta. Saiba que este seu criado não tem medo de aposta. Quem já escorregou na vida, em qualquer galho se encosta. Que disse a mofadinha por mim não foi endossado. Se eu quisesse lhe ofender, não ia lhe mandar recado. Quem mexe com marimbondo deve esperar o resultado. Creio que o senhor se esquece, meu amigo rei do gado, que um rei para ser rei precisa ser muito educado. É coisa que eu acho feio um rico fazer cartaz. Não me acanho em lhe dizer que já fui peão em Goiás. Já pulei em burro chucro até de cara pra trás. Se eu tirar minha camisa no peito, mostro sinais de guampa de boi cuiabano.

targetw.com, referência para o mundo. Target Rádios, a maior rede internacional de rádios. Estamos acompanhando Moda Sertaneja e encerramos a primeira sequência com Daniel, Dino Franco e Mouraí. Minha mensagem. Por aqui, Juliana Fernanda, e vamos a um intervalo bem rápido. Já já voltamos com o Moda Sertaneja. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Tempo que eu fui boiadeiro foi um tempo divertido, mas eu tenho uma passagem que não sai do meu sentido. Certo dia viajando pela estrada distraído, 500 conto eu levava de um gado que foi vendido. Na hora que eu dei por fé o dinheiro tinha perdido. Dois meninos inocentes por ali vinha passando, o almoço pro seu pai com certeza ia levando. Acharam aquele dinheiro contente e foram guardando, quando me viram na estrada por todo lado campeando, e bom gosto os coitadinhos o dinheiro foi me entregando. Quando eu peguei o dinheiro, nem sei como agradecia. Dei 10 conto pros meninos, porque eles bem mereciam. Quando eu dei o dinheiro, teve um sujeito que via. Dali eu segui viagem, mas daquilo não esquecia. O que ia acontecer, o meu coração pressentia. Quanto mais eu viajava, mais ficava contrariado. Resolvi voltar pra trás pelo destino mandado. Palavra que até chorei ao ver o que tinha se dado. O tal matou um menino, o dinheiro tinha roubado. Outro inocente chorava no irmãozinho abraçado. Onde o caminho encobria, eu ainda pude avistar o malvado assassino correndo pra se livrar. Risquei meu burro na espora e dei em cima pra pegar, numa cerca de arame quando ele quis atravessar. Eu lacei esse bandido como laçam marroá. Dali pra delegacia levei o tal amarrado e um menininho morto nos meus braços carregado. Levei o seu irmãozinho pra provar o que foi se dado. O meu laço justiceiro entreguei pro delegado pra servir de testemunha daquele triste passado. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Moda Sertaneja. Desapareça, que eu nunca mais te procuro, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, sentindo

nação inteira sensibilizada agradece a grande colaboração do operário e dos lavradores pelo seu trabalho em prol da nação. O que se vê nesse país gigante é fruto da luta de um povo gentil que não mede esforço e nem sacrifício, enfrenta o perigo para o benefício da terra querida chamada Brasil. Acesse targetw.com, referência para o mundo. O mundo dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Quer saber onde vou, quer saber por que estou vestido desse jeito. É que eu tenho paixão por festa de peão, tenho um rodeio no peito. Eu só faço o que eu posso, só faço o que eu gosto e ganho dinheiro fácil. Se tem mulher e cerveja e tem moda sertaneja, tá feito regaço. Nesses 8 segundos dou a volta no mundo e a sorte me acena. Tô no lombo do touro, no cavalo ou na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. De Barretos, Brasil, até da Chuvim, ser peão vale a pena. De Barretos, Brasil, até da Chuvim, ser peão vale a pena. Quer saber onde vou, quer saber por que estou vestido desse jeito. É que eu tenho paixão por festa de peão, tenho um rodeio no peito. Eu só faço o que eu posso, só faço o que eu gosto e ganho dinheiro fácil. Se tem mulher e cerveja e tem moda sertaneja, tá feito regaço. Tô no lombo do touro, cavalo na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. Nesses 8 segundos dou a volta no mundo e a sorte me acena. Tô no lombo do touro, no cavalo na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. De Barretos, Brasil, até na Chupim, ser peão vale a pena. Nesses 8 segundos dou a volta no mundo e a sorte me acena. Tô no lombo do touro, no cavalo na arena. Tô nos olhos da loira e na boca da morena. De Barretos, Brasil, até na Chupim, ser peão vale a pena. De Barretos, Brasil, até na Chupim, ser peão vale a pena. De Barretos, Brasil, até na Chupim, ser peão vale a pena. Moda sertaneja. Eu entrei no restaurante e sentei lá num cantinho. Nisso entrou uma mulher rodeada de filhinhos. Pedi um resto de comida, nem que fosse um bocadinho. O garçom foi empurrando por cima dos menininhos. Se ter fome a culpa é sua, se ponha nu.